posso ouvir a meiga voz de Cristo a me falar. Vem, não fique assim, abra o coração e volte para. E volte para mim. Quero te ajudar. Quero te sustentar em minhas mãos. Quero te amparar. Te dar um novo caminhar. Basta o seu coração abrir. Não fique assim, mas volte pra mim. Hoje quero dar um novo amanhecer. Não há razão pra viver assim, pois estou aqui. Basta o seu coração. Hoje quero dar.